fecho os meus olhos, te vejo melhor. Se fecho os meus olhos, te vejo melhor. E quando te vejo, sei que és Deus. E quando te vejo, sei que és Deus. És suave e formoso, tens a pele do sol. És suave e formoso, tens a pele do sol. És suave e formoso, dai-nos a tua bênção. És suave e formoso, dai-nos a tua bênção. Embalas, embalas meu coração, embalas, embalas o meu coração, são coração, sol. Coração.